Portal do Arrocha. Carlos, tecladista. A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei? Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. A força da minha vida é o Senhor, recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. Forte do que eu, a minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando neste Deus que me fortalecerá, eu vencerei até o que for mais forte do que eu. Tenho ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus para eu passar, que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou lago suficiente para eu passar.